novo Pop Saudade. Pop Saudade. A super máquina do tempo 3D. Agora sim. Agora sim. Tudo o que você queria está diante de você. Nas horas mortas de cada dia, procuro ansioso a alegria que desgarrada desapareceu, deixando saudades nos olhos meus. E aí? O amor já era, felicidade voou, o egoísmo impera. Mundo estou, só pra recordar, estou num mundo vazio, onde pouco se fala de amor. Passo as noites no frio, mergulhado na solidão e na dor. Pop Saudade. Essa dor que sinto agora, que me faz em tudo pensar, sou uma alma que chora por não ter o seu olhar. Esse olhar cativante, possuído de toda alegria. Se me olhasse um instante, toda essa dor passaria. O maestro. Já que não me olhas, só me resta lamentar por não ter o seu amor, por não ter o seu olhar. Olha que a partir de agora o caldo vai engrossar aqui, o baile do maestro tá no ar, aqui no Porto Mágico, Marituba, aqui no nosso Clube da Saudade. Obrigado, meu patrão Pilar Santos, obrigado pela moral. Nas horas mortas de cada dia, procuro ansioso a alegria que desgarrada desapareceu, deixando saudades nos olhos meus. O amor já era, felicidade voou, o egoísmo impera. Que mundo estou? O amor já era, felicidade voou. Eu não sou o tipo de homem que açoita alguém. Ai, Destinato! Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Obrigado, meu patrão Caranguejo, tamo junto. Um amor comportado é tão bom, um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. Ah, DJ Neto, saudade. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Pop. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Pop Saudade. Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Vibra e goza o que ele de bom vem pra lhe oferecer. Olá, Dani Peladeiro! É, e aí, Carlinha? Um abraço com carinho aqui do maestro. Sejam bem-vindos aqui no Pop. Se o seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bela e a liberdade é preciosa. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser como tá logo a maçã. E a vida? A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser como tá logo a maçã. Eu sou seu fã. Obrigado, meu parceiro, meu patrocínio Marquinho Camarada, o patrocinador oficial agora do Pop Saudade e do Trio da Humildade aí, ó. Tamo junto, Marquinho. Ah, é gostoso demais esses momentos. seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, Bob Saudade, não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser bom, volta logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Seu amigo Paulo tá na área com a gente. Já curtindo o pop aqui no Pato Macho aí, ó. Vai ser bom, volta logo a maçã. Eu sou seu fã. A super máquina do tempo. Baby vai partir no amanhã. O que vou fazer pra ela ficar? O maestro do pop. Baby vai partir no amanhã. O que posso fazer? Ela não vai ficar. E a família chegando junto, meu irmão. Ela precisa ir, eu sei. O passado. Não posso mais prendê-la aqui. Não quero insistir em vão, porque quase me mata se me diz não. Pop Saudade, a primeira aparelhagem em formato 3D. Dá-lhe por mim! Bora recordar, família! Ao amanhecer, uma porta vai se abrir. E o caminho certo pra ela seguir. Baby, vai levando os sonhos meus. O que posso fazer? Bora, Paulo, bora recordar, maninho. Se ela partir. Carreira solo hoje, o Paulo aí. Baby, eu vou te encontrar, meu bem. Não se preocupe, amor, eu vou sempre te amar. Eu sei que pode acontecer, mas eu tenho medo de perder você. Oh, oh. Você foi. Amigo Sandra, Alice, equipe Seca Latinha tá na área. Além de amor, amiga, que só me fez pensar das coisas mais lindas. Você foi a flor do meu jardim e tanto quis pra mim. E você foi, mulher. Você foi a minha última esperança. O meu sonho de criança, fantasias que marcaram. E agora sigo triste o meu caminho, sem amor e sem carinho, com vontade de voltar. A super máquina do tempo 3D. 3D. 3D. Você foi a coisa mais antiga, além de amor, amiga, que só me fez pensar das coisas mais lindas. Você foi a flor do meu jardim e tanto quis pra mim. Você foi a minha última esperança, o meu sonho de

olhar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Sempre humilde, meu amor. Não vou mudar. E o trio da humildade, meu irmão. Não vou mudar. Porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. Não vou mudar. Só pra ver você gostar de mim. Se você quiser, vai ter que me aceitar. Do jeito que sou, não queira me mudar. Estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Não vou mudar. Tá gravando? Assis Produções, CDs ao vivo. Bora, Pera! Tô apadrinhando mais ninguém, mano. Bora pra cima! Eu só queria ter você pra mim. Mesmo assim, como você é. Não importa o que os outros irão dizer. Eu quero você pra minha mulher. Eu sei da vida que você levou. Olha que aqui no nosso clube da saudade já tá uma verdadeira panela de pressão, hein, Dani? Até cavalo na bunda sua, meu irmão. Nada me importa, eu já lhe amei. Tudo isso eu sei. Eu amo você. Ah, queria estar contigo. Olá, família Cândido com a gente por aqui. Um abraço do maestro do pop, DJ Neto. Ser feliz e fazer. E aí, caranguejo? Desejos cumprir-te com meus beijos e ser muito feliz. Saudade. Agora tá teu jeito. Não. Pop, pop, pop, saudade. Me diz que é ilusão, que essa solidão vai passar. E aí, meu filho? Caso isso não aconteça, Assis Produções. E ela não me procurar. Eu juro. Só pra recordar aqui, meu irmão. E você vai ter que aceitar. Para com essa mania. Isso daqui é abraçar com carinho. O nosso grande amigo Natalino. O rei do gás do Jurunas. Chegando junto, hein? Ele é o seu grande amor. Falar em Jurunas. Amanhã, segunda-feira, tem o Pop Saudade lá no Imperial, Vale dos Coroas. Acredita mais em mim, coração, e me deixa escolher. Bem-vindos, família, ao baile do Maestro Neto Saudade. queimar e ganhar o seu amor. Bora, minha família Seca Latinha. Um abraço do maestro. É você que eu tanto quero, meu amor. Obrigado pela moral hoje aqui no Pop, hein? Eu não tenho ninguém, estou sozinho. Amargurado está Marquinho, camarada. Quero dar-te meus carinhos, quero ter seu sorriso. Oh, vem, querida, me dar o seu amor. Se abraçar com carinho, minha família Cega Latinha. Mandar um abraço pra esse grupo maravilhoso aqui, ó. Vive. Obrigado pela moral, hein? Bonitos que você sempre quis. Não importa se você já teve um outro alguém. Nosso amor será perfeito. Eu te amo, meu bem. Quero te amar e sempre viver com você. Aqui abraçar com carinho os meus perversos do pop chegando junto aí, ó. Eu só quero amar você e me fazer feliz. Viver sonhos mais bonitos que você sempre quis. Não importa se você já teve um outro alguém. Nosso amor será perfeito. Eu te amo, meu bem. Quero te amar e sempre viver com você. DJ Neto Saudade. Aqui. Sonhei com você, pensando um dia te ver. Naquele lugar onde te conheci a primeira vez. A minha paixão é grande demais, pode ver. No dia seguinte, de toda maneira, quero você. Depois que apareceu aquele outro rapaz, aquele fura-olho desgraçado, minha tentativa foi em vão, vão. E a loucura, maestro? A minha loucura por você é demais, mas chifre dói, meu irmão. Como tá doendo o meu coração. O Marquinho falou que o dele dá sede, por isso que ele bebe. Vai. É igual do maestro então, meu irmão. Com você, pensando um dia te ver. Assis Produções. Aquele lugar. Tá gravando? Conheci. Tá gravando? Tá gravando? A minha paixão é grande demais, pode ver. No dia seguinte, de toda maneira, quero você. Depois que apareceu aquele outro rapaz, mas minha tentativa foi em vão, vão. A minha loucura por você é demais, mas como tá doendo o meu coração. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Depois que apareceu aquele outro rapaz. Me mostra esse corpo que eu tanto desejo, amor. Vem, me faça sentir do seu beijo molhado. Olha quem tá na área, Assis. O Márcio, o melhor zagueiro aqui de Ananindeua, está presente com a gente, abraço. Que eu sou o seu homem e que nada existe. Bora, Paulo, bora endoidar, meu irmão. Diga que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. O maestro, faça dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer que eu vou me entregar corpo e alma. Nos seus braços eu quero morrer. Morrer. Morrer de quê? Amor, amor, amor. Me abrace mais forte, amor, amor. Amor, amor, amor. Me beije, me sufoque. De amor, amor. Amor, amor, amor. Me abrace mais forte, amor, amor. Amor, amor, amor. Me beije, me sufoque. De amor, amor. Não sei dizer porquê. Tá gravando? No amor é inevitável isso tudo acontecer. Quanto mais eu brigo, gosto de você. E o melhor da briga, maestro? O melhor da briga é a reconciliação. Quando o cara se reconcilia com a mulher, é um amor novo. Mas aquele filme pornô, meu irmão, é muito bom. O coração não suporta tanta emoção. É lindo te ter em meus braços. Olha, a Carla se abre, Denny. O Denny deve ser assim, então. Como é sentir teu perfume no ar e ter teus carinhos. Fazemos amor como da primeira vez. Ai, que delícia. Seu corpo tão lindo, eu sempre bem-vindo. É quando se esquece a briga de uma vez. Quando ouvir minha canção, os seus olhos vão brilhar, meu bem. A qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar, em seu pensamento eu vou estar. Pop! Se a canção me envolver, Pop Saudade, você sentir vontade de chorar. Pode falar com o maestro. Peça ao DJ pra refletir. Feche os olhos pra sonhar. E a família vai chegando. E no delírio da canção, tente abrir seu coração. A Super Máquina do Tempo. Deixa o amor te completar. Bora, meus perversos do pop! Por favor, não diga tantas vezes não. Oh, não. Lembra que a gente prometeu passar por tudo e jamais. Chama atenção do garçom. Deixa. Pra atender aqui o meu parceiro Caranguejo. Mas a promessa é o impulso do tesão. Numa transa até se jura amor. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. vem meu amor me completar. Mas por favor me diz se eu te chamei em vão. Tanta lábia, essa mulher é uma coisa séria. Top saudade. Amor é traição, me deu. Pois sempre, sempre quis me perder. Uma coisa vou dizer. E aí, mulher? Tem veneno no teu sorriso. Eu até fiquei confuso com a história que contaste. Ei, Bilu, Bilu, Bilu. E foi tudo sem querer. Uma coisa vou dizer: o caminho da verdade é tão imenso, devias crer. O caminho da verdade. Ei, Bilu, não sei porquê. Se engano do fato. Mas eu adoro uma mulher de óculos, meu irmão. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus, foi tanto que já me perdeu. Prazer! O caminho DJ Neto Saudade. Tão imenso devias crer. O caminho da yeah. O maestro do pop. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus, foi tanto que já me perdeu. Da Quebra-Seco Garil, o nosso patrocínio, Marquinho Camarada, patrocinador oficial agora do Pop Saudade e do Trio da Humildade. Aí, ó. Um abraço. Abraço do maestro, do maestro. Vivo assim, apaixonado. Tá gravando? Sono até. Assis Produções. Você bem perto, mas eu não quero te achar. Ouvir a voz do coração, tu foste quem direi. O caminho da verdade é tão imenso, devias crer. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste. Olha o padrocínio, Marquinho Camarada. Dizer, o caranguejo tá na área, Marquinho. Já me perdeu. O caminho da verdade é tão imenso, devias crer. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Bem-vindos, família, ao baile do maestro Neto Saudade. Vai dançando, família! Eu gosto do jeito que você me ama. É só você quem deixa o meu corpo encher. Ai, como eu adoro amar você. Por você é puro sentimento. Entrego pra você, não quero pagamento. Ai, como eu adoro amar você. Olha minha equipe, segue a latina. Vamos no circuito com a gente aí, ó. É só você que sabe me levar ao prazer. O toque dos seus dedos vai ao meu ponto G. Eu sou toda sua. Eu adoro. Adoro tua voz, tua pele, tua cor. Adoro esse teu jeito de fazer amor. Ai, como eu adoro amar você. 3D Pop Saudade. Eu gosto do jeito que você me ama. É só Só você quem deixa o meu corpo me chamar. Ai, como eu adoro amar você. O que sinto por você é puro sentimento. Entrego pra... Dá uma moral pro maestro aí. Pagamento. Ai, como eu adoro amar você. É só você que sabe me levar ao prazer. O toque dos seus dedos foi o meu ponto G. Bora que o nosso clube da saudade já ficando daquele jeitinho que a família dá valor. Adoro tua voz. Lotadinho! Adoro esse teu jeito de fazer amor. Ai, como eu adoro amar você. É só você que sabe me levar ao prazer. O toque dos seus dedos foi o meu ponto G. Eu sou toda sua. Pop Saudade. Aquele beijo que eu te dei. Pop! Eu juro, não vou esquecer. Na lembrança guardarei. Com saudade de você. E aí, sereia? Minha linda sereia, eu te espero aqui na areia, olhando as ondas do mar. Pop, pop, pop, pop saudade, pop saudade. Eu sei que às vezes dói meu coração. Joguei pro alto uma paixão. E aí? Talvez um dia. Um abraço aí pro Charmoso, tá na área com a gente. Um abraço do maestro. Pensei, queria te amar. Como é que é? Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei. Namorei o gatinho mais lindo do cursinho de inglês. Lembro os teus carinhos, DJ. Como eu queria te encontrar em qualquer... Neto Saudade. Seu telefone e endereço. Não consigo te contar. Contar que tá. Agora vou te esperar. Vou te esperar. Eu Tinha digital vai chegando e o maestro vai tocando, tocando, tocando pra família, tocando pra família. Um, dois, três, vai. Quando o amor invade o coração, acende, sai de série, fica cega de paixão. Oh, oh. R$100 aí, ó. Olha, caranguejo. Não pode estar o meu amor. Meu amor. Nem vizinho, meu amor. Por você eu faço mil loucuras. Sou. Tá gravando? Assis Produções. E os momentos de felicidade nunca mais vou deixar acabar. Porque descobri. Neguinha quebra gelo, digitar, meu amor. Tá tocando, maestro. DJ Neto Saudade. Basta você olhar no meu olhar e ver que eu estou louca pra dançar. Basta você querer, eu também quero. E essa noite é feita pra nós dois. Eu estou muito afim, você também está. Estou aqui, você. Amiga Maiara, os charmosos estão aqui com a gente também. Um abraço do maestro do pop, DJ Neto. Quero ficar com você agora. Seu amigo Felipe, a Janaína também está na área com a gente. Meu coração. Obrigado, hein? Diz que não dá mais pra esperar. Me abraça logo de uma vez. Não quero mais ficar só. Ficar só. Ficar só. E vai tocando, vai, maestro do pop. Vai tocando pra família. Aqui no Pato Macho, toca DJ. Olha que hoje eu quero falar de amor, meu irmão. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Quero é me refazer. Pop Saudade. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. E você? Você feriu meus sentimentos. Mentiu. Mentiu, me usou e não quer mais. Só quis abusar. Você feriu meus sentimentos. Minhas perversas do pop. Sei, outro amor vou encontrar. E pra gente esquecer um amor, outro amor, só arranjando outro. Outro amor, outro amor. É amor. Sedução é Sandra. Sandra Aragão. Sandra.

Baixo já ficando desse jeitinho aí, ó. Marituba chegando. Essa menina que está ao meu lado é o Pop. Não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Pop! Pop Saudade. A primeira aparelhagem em formato 3D. 3D. 3D! Quando me fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Tem um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Essa música vai pra minha produção, meu irmão. Eu gosto. Sempre no apoio, sempre dando o seu melhor, para que a gente possa também ficar bem à vontade aqui fazendo o nosso mesmo trabalho. Obrigado, produção, equipe de montagem, carregadores, toda a produção Pop. Sempre no apoio, tô de parabéns. Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem. Não sou DJ, sou carregador. Pop Saudade. Pop Saudade. A super máquina do tempo. 3D. Agora sim. Agora sim. Tudo o que você queria está diante de você. Quem é que torce pro Flamengo aí? Dá um grito bem alto. Torcida do Flamengo aí comemorando dois títulos seguidos, né, meu irmão? Só o Flamengo e o Paysandu que conseguiram até agora. Bora, Marquinho, camarada! Todo mundo dançando, curtindo de bola, Pop Saudade. Hoje aqui de volta no Pato Macho, nosso clube da saudade, hein? Vamos lá! Solteira aí, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver. Quem torce pro Remo aí faz barulho. Galera do Papão também tá de boa. De boa na lagoa, meu. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? no CD. O maestro vai dando o pontapé inicial aqui. Aquela famosa bicuda inicial. Pra daqui a pouquinho chegar o nosso covarde, DJ Paulinho Mãe, pra comandar. Saudade, a primeira aparelhagem em formato 3D. Pop Saudade, o maior show de saudade do Pará, agora é 3D. Você quer abraçar a Nice? Bora, Nice! Um abraço do maestro! É o magnífico, super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. Essa é a nova onda que vai te conquistar. É o magnífico digital do Pará. A morena vai dançando, a loirinha requebrando. Vem pro caqueado do super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. É o magnífico. Tá gravando? Super dinâmico. É o... Assis Produções. CDs ao vivo. É o magnífico, super dinâmico. Vocês, meu casal peladeiro, tá na área. Minhas papéis são bem lindas e maravilhosas, como sempre. Ei, Bilu! Quero 500 fotos hoje, Bilu. Pop Saudade é a sua recordação original. Vai lá em Bilu, chegou! Alonzinho, simplesmente romântico. Quantas quedas tu já pegou? Cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, você fala que me ama só pra me prender. Para Marquinho, camarada. Você sentisse o amor do quanto que você sabe fazer. Se me desse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai. Eu querendo. Não mexe nas minhas gavetas, diga assim. Você fica milu, milu, me iludindo. E eu fico. Você fica milu, milu, me iludindo. E eu fico nu, mar caindo. Pop Saudade. Romântico. Se você sentisse o amor do quanto que cê sabe fazer. Se me desse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai. Eu querendo algo mais. Vale do maestro. Cê fica milu. Ei, Bilu. Milu, me iludindo. É, aguentaram o Bilu ontem, eu mesmo, já tô sabendo. Mas uma informação. Depois é o maestro Boca Mole. Milu, me iludindo. E eu fico. Bora, mama! A mama tá escondida aí hoje. Mar caindo. Cê fica milu, milu, me iludindo. E eu fico nu, fico nu. Qualquer um em meu lugar. Deixaria do jeito que tá. Você ficar carente. Eu te uso e te devolvo pro seu titular. Agora que tem amante que quer mandar mais do que o atual aí, ó. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto. Não batesse em beat forte. Isso aí é o Marquinho, camarada. Ser discreto, enxergar. Quer mandar mais do que o atual, desgraçado. Teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Fala pra mim! Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Windows Brothers, sucesso do Brasil. Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o tempo. Como eu me sinto, não aguento. É difícil de entender. Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o tempo. Bora, Nisso! Como eu me sinto, não aguento. Cê tá tornando difícil pra mim. E você, amor? Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil. Dia 19 de dezembro, o aniversário do Bobô. Aqui no nosso Clube da Saudade. Cê tá tornando difícil pra mim. Essa música aí vai de Lady pra Maiara. Com muito amor. Windows Brothers. Pense no musicão, baile do maestro. Vai arrebentando aqui em Marituba. Nosso Clube da Saudade. Amor, eu não entendo. Eita, solzão, meu irmão. Essa arrebenta aqui no pop. Sucesso do Brasil. Pop. Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Olha a equipe, chega latinha. Não entendo isso. Cê tá tornando difícil pra mim. Você. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá. Toda a equipe toma todas de Marituba aqui com a gente também. Obrigado pelo carinho, hein. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Amor, eu não entendo isso. Windows Brothers, sucesso Alanzinho. Simplesmente romântico. Tá em dúvida? Não sabe se é normal gostar de dor. Pop! Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a... Obrigado pela cortesia, bobão! Tamo junto, brother! Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora. Dia 19, aniversário do bobo. Aqui, ó, nosso clube da cidade. Ao céu, sentir tirar do colchão. Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. Não tenha dúvida quem te traz do céu pro colchão. Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. Acabou sua dúvida. Alanzinho, simplesmente romântico. Franquito Produção. Toda a equipe toma toda, já confirmando. No dia 19 de dezembro, o aniversário do Bobô. Aqui no nosso clube da saudade, hein? E o maestro já confirmando a presença também. Entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Quem te leva ao céu? Sem te tirar do colchão. Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. Não tenha dúvida quem te traz do céu pro colchão. Que óculos bonito. Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. E aí, mamãe? Leva ao céu, sem te tirar do colchão. Quem é que tira o seu mel? Meu irmão, não vou mexer nas tuas gavetas. Te deixa molinha no chão. Não dá quem te traz do céu pro colchão. Quem é que tira o seu mel? Toca, meu maestro! Molinha no chão. Banda 007. Dá-lhe meus perversos do pop. Um abraço do maestro. E você, meu amor? E você? Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você. Posso... Olha o caranguejo, meu irmão. Cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá. Até prova os seus beijos, pra ver se a barba vai arranhar. Olha, eu gosto de ouvir a galera cantando essa música aqui no Pump. Não precisa pagar. Afinal de contas, todo mundo sabe cantar essa aí. Pra quando você sair do banho. E quem não cantar, eu vou tirar isso daqui, meu. Quem não cantar, eu vou tirar. Bahia, pra quando você fizer seus planos. Quero ouvir! Quando for beijar alguém. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém,